EAD na palma da mão. No cenário atual da educação à distância, a autonomia tornou-se elemento central para estudantes que buscam otimizar o tempo e maximizar resultados. A combinação de interfaces inteligentes e métodos adaptativos cria um ambiente propício ao desenvolvimento de competências específicas. Dados recentes do Ministério da Educação indicam crescimento superior a 40% na adesão a cursos online no último ano, apontando para uma tendência consolidada de democratização do ensino e expansão de oportunidades acadêmicas e profissionais. A convergência entre tecnologia e pedagogia permite a implementação de trilhas de aprendizagem personalizadas, transformando a jornada do estudante em um processo dinâmico, estratégico e orientado por métricas de desempenho. Estratégias de engajamento. Para potencializar o engajamento e garantir retenção de conhecimento, algumas práticas têm se mostrado eficazes no contexto EAD. Videoaulas sob demanda, disponíveis em múltiplos dispositivos. Quizzes interativos para reforço de conteúdo. Fóruns temáticos e grupos de estudo orientados. Relatórios de desempenho com recomendações automáticas. Essas táticas, ancoradas em dados de uso e análises comportamentais, permitem ajustes contínuos no plano de aprendizagem, assegurando evolução consistente e orientação personalizada. Referências de plataformas EAD. Aprenda Mais, ou iniciativa do MEC com cursos gratuitos e certificados. Escola do Trabalhador 4.0, o programa federal com foco em qualificação profissional. COUZEIA, USP, plataforma da Universidade de São Paulo com oferta de cursos gratuitos. Harvard Online, o curso de uma das instituições mais renomadas globalmente. Coursera, com parceria institucional com universidades de destaque mundial. Curso EAD, FGV, cursos da Fundação Getúlio Vargas com alta relevância acadêmica. Consolidação da jornada. Na fase de consolidação, cada módulo frequentado fortalece a autonomia digital, integrando recursos e estratégias que elevam a capacidade de autoaprendizado e adaptabilidade ao mercado. A análise contínua de indicadores de desempenho viabiliza ajustes precisos na rota formativa, permitindo ao estudante alinhar objetivos de carreira com as trilhas de aprendizado mais relevantes. Adotar disciplina e responsividade aos feedbacks, sejam avaliativos ou colaborativos, transforma a aquisição de conhecimento em prática deliberada, reforçando competências com base em resultados mensuráveis. A construção de uma rede de interação estruturada, por meio de fóruns e grupos de estudo, amplia o alcance da consolidação, contextualizando saberes em cenários reais e preparando para desafios profissionais. Em última instância, o protagonismo emerge da convergência entre autonomia digital e estratégia de aprendizado, posicionando o estudante como agente ativo na construção de seu percurso e na conquista de novos patamares acadêmicos e profissionais. Este artigo tem por objetivo orientar estudantes EAD na escolha e no uso de plataformas digitais, apresentando referências atualizadas e métodos precisos para maximizar a eficiência e promover desenvolvimento acadêmico e profissional.